financiële problemen of depressie. É um caso muito comum hoje de depressão. Det er meget almindeligt i dag. É porque infelizmente a mídia nos diz que nós só seremos felizes. Fordi medierne fortæller os i dag, at vi vil kun være lykkelige. Como eles precisam vender seus produtos? Fordi de har brug for at sælge deres stof. Eles mostram pra gente na TV que nós só seremos felizes. Viser de os i TV, at vi vil kun være lykkelige. Se formos bonitos. Hvis vi er smukke. Se formos magros. Hvis vi er tynde. Se tivermos carro importado do ano. Og hvis vi har årets bedste bil. Se tivermos roupas de grife. Og hvis vi har mærkevaretøj. Se tivermos uma mulher belíssima e maravilhosa, o que é difícil. Og hvis vi ledsages af en smuk kvinde. Se nossos filhos forem adoráveis. Og hvis vores børn opfører sig ordentligt. Se nós tivermos saúde. Og hvis vi er sunde. Se tivermos bom emprego, bom status. Og hvis vi har et godt job med. Se formos inteligentes. Og vi er inteligente. Isso não é verdade. Og det er ikke rigtigt. Porque Deus não seria justo, porque ele condenaria muitos à infelicidade. For Gud ville ikke være retfærdighed, for så ville han dømme mange til til at være ulykkelige. Se para ser feliz tivesse que ser bonito. Se for at være lykkelige, skulle vi alle sammen være smukke. O coitado Nazareno nunca ia poder ser feliz. Så Nazareno ville aldrig være lykkelig. Só porque veio do Ceará e a cabeça não ajuda. Fordi han kommer fra Ceará og hovedet hjælper ikke meget. Flat heads on Ceará. Claro que eu vou ser feliz. Selvfølgelig skal jeg være lykkelig. A felicidade é estado interior. Fordi lykken er en indre tilstand. As coisas materiais só nos dão conforto, facilidades. De materielle goder giver os bekvemlighed. Mas essa imagem da mídia é uma imagem distorcida e irreal. Men det her billede vi får fra medierne, det er ikke rigtigt. Nossos avós e bisavós que moravam no campo. Vores bedsteforældre, der boede ude på landet. Que tinham cavalo, uma vaca, rebanho, eram extremamente felizes. Som havde måske en ko og en hest, og de var lykkelige. Porque não eram bombardeados por tantas informações, tantos desejos de consumo que a mídia nos traz. Fordi de ikke blev bombarderet hele tiden med det her konsumisme. Quem aqui se lembra do Salmo 23? Hvem husker Salmo 23? A primeira frase do Salmo 23. Den første linje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Herren er min. Eu li esse Gud salmo. É, det må det være. Eu li esse salmo, mas eu entendi de outra forma. Jeg læste din salme, men jeg forstod noget andet. Eu lia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jeg læste, Herren er min Gud, og intet vil mig mangle. Lord is my shepherd, we will not in want. Mas eu entendia, o Senhor é meu pastor, tudo ele vai me dar. Og jeg forstod den som, Herren er min Gud, og alt vil han give mig. É isso que está escrito lá? É diferente, não é? Nada me faltará. I shall not be in want. It doesn't say that God is going to give us everything. No. Então, nós temos que compreender. Så vi er nødt til at forstå. Que, como dizia Confúcio. Som Confúcio sagde. Que verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens, muitas propriedades, muitas posses, não. At den ægte rig er ikke den, der ejer materielle goder. Mas aquele que precisa de pouco para ser feliz. Men ham, der har brug for meget lidt for at være lykkelig. Eu conheço homens milionários que só dormem com calmantes. Jeg kender millionærer, som sover kun ved hjælp af sovepiller. Ganham muito dinheiro, mas gastam muito também e se preocupam muito de perder o que têm. De tjener mange penge, men de forbruger også mange, og de er hele tiden bekymret for ikke at miste det, de har. E infelizmente, o que temos hoje, poderemos não ter amanhã. Og det, vi har i dag, kan godt være, vi ikke har i morgen. No budismo, isso é chamado a lei da impermanência. I budismo hedder det den impermanente lov. E se a gente se apegar às coisas materiais e às pessoas...